Então tá então. Pois é. Sumemo. F-E-X. Corra com nós ou corra de nós, né sim? É. Então vai. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Tô aqui pra somar e multiplicar, e quem não gostar que vai se danar, vai ter que aturar. Não vim pra brincar, cheguei pra jogar, não quero empatar, eu quero ganhar. O que for meu devolve me dá. Aí é que tá, diversificar pode assustar, mas tem que começar a assimilar. Aqui, ali e acolá, em todo lugar, revira, evolucionar o seu modo de pensar. Falo do que quiser, quando quiser, como quiser, e quem não quiser, muito prazer. E até tira as calças, pisa em cima enquanto força tiver, porque nessa louca partida vai ser só olé, só fica quem é. Hora da decisão, luz, câmera, ação. Bandoleiro em ação, burlando a tradição, resgatando a canção, abaixa a contradição, chega mais no refrão, então. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Fazendo e acontecendo, falando e executando. Quem inveja tá perdendo, enquanto sigo ganhando. Tô cagando e andando pro que os Loki tão achando. Se eu tô incomodando, 10-0 pro meu bando. Não quero discutir quem é o malandro do cenário, só quero saber se o teu cavalo tá no páreo. Quem aposta e bota a banca nem merece comentário. Quando perde, demonstra a real face do otário. Hilário, sumário, rápido e doloroso. Emissário incendiário, não dou repouso pra bozo. Misterioso, sem precisar ser mentiroso. Meticuloso, quero sair vitorioso. B.A. N-D-O, L-L-E-R-O. Arma que propornos, comédia dou um nó. Boto, coloco sem dó em qualquer fiofó, então dó. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Terceiro tempo, novo momento, inovação, suplemento, 100%, transição, complemento, sempre atento, a criação, envolvimento e talento, superação, muita atenção, aqui quem te fala é o carrasco, eletrocução, vou te fazer virar churrasco, revolução, tipo ETA, sonho basco do seu fiasco, sinto é asco, tasco e lasco tua cara de pau, igual doença viral, te deixo passando mal, conveniente, faço recall, de mobral efervescente, mas eu não sou, sou risal, agora é sorte ou azar. Dominó, bacará, 21 pra zedar. Vou te encaçapar, vejo a roleta girar. Vim aqui me arriscar, meu lugar ocupar. Eu cheguei pra ficar. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Bandoleiro, incendeia, tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui. Tacando fogo nesse jogo cabuloso que tá aqui.